Antena Web Informação com Sara Freixo. Sejam bem-vindos à Antena Web Informação. O ministro Miguel Relvas confirmou esta quarta-feira no Parlamento que o plano de reestruturação da RTP contempla um corte de 28% nos gastos com pessoal. Relvas entregou à Comissão para a Ética, Cidadania e Comunicação o plano para o desenvolvimento e redimensionamento da estação pública, aprovado na terça-feira pela própria administração da empresa. O ministro explicou que, para que o plano de redimensionamento tenha êxito, será necessário que a RTP corte nos salários, proceda a despedimentos amigáveis e corte nos custos da grelha de programas. António José Seguro afirmou que o primeiro-ministro é o responsável pela destruição de 200 mil postos de trabalho em Portugal. O líder do Partido Socialista acusa, assim, Pedro Passos Coelho de ser o responsável pelo número elevado de desempregados em Portugal. Durante a apresentação da sua moção ao Congresso do PS, em Famalicão, António José Seguro disse que Portugal nunca teve um número tão alto de desempregados e frisou que quase 40% dos jovens que já não estudam também não têm trabalho. Seguro acusou o primeiro-ministro de seguir o caminho do empobrecimento do país sem perceber que isso traz outros problemas a Portugal e insistiu que é necessário criar um programa europeu de combate ao desemprego. A Comissão Europeia vai propor ao Conselho Europeu alargar em um ano o prazo para Portugal corrigir o déficit. O presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, explicou que Portugal tem estado a fazer um esforço notável e afirmou que a Comissão vai mesmo propor ao Conselho Europeu, chefiado por Herman Van Rompuy, o alargamento do prazo para Portugal corrigir o déficit orçamental e equilibrar as contas públicas. Durão Barroso explicou que o facto de Portugal não ter conseguido corrigir o déficit dentro do prazo inicialmente previsto se deve essencialmente à degradação das condições externas e, portanto, a medida de alargamento do prazo parece-lhe correta. Até agora, não há Papa. Os fumos que têm saído da chaminé da Capela Sistina são negros, o que indica que os cardeais eleitores ainda não chegaram a um acordo sobre quem será o substituto de Bento XVI à frente dos destinos da Igreja Católica. O fumo resulta da queima dos boletins de voto dos cardeais em dois fornos previamente instalados na Capela Sistina, a que é adicionado um produto químico para que seja negro. Se até sexta-feira não tiver sido escolhido o novo Papa, os cardeais fazem uma pausa de um dia e o conclave continuará no domingo. O Porto joga hoje com o Málaga, o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Em Málaga, onde os Dragões já estão instalados desde ontem, o encontro irá começar às 19h45. O Barcelona jogou ontem a segunda mão dos oitavos de final e apurou-se para os quartos de final da prova da Liga Milionária. Frente ao Milan, o Barcelona venceu por 4-0 no jogo da segunda mão, depois de perder em Milão por 2-0. David Villa disse no final do jogo que uma vitória assim fazia esquecer todos os maus resultados. Agradeceu aos adeptos a confiança que depositaram na equipa e disse não ter preferência quanto ao adversário do clube catalão nos quartos de final da Liga dos Campeões. O Antena Web Informação fica hoje por aqui. Amanhã voltamos.